quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão, ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. E o vento pastoreando aquelas nuvens no céu, fazia o mundo girar veloz como um carrossel, e levantava a poeira e me arrancava o chapéu. Ah, o tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio, pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar, será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. Da lua cheia, se chega em qualquer lugar.